Tanta violência, maldade tá no olhar. Nas armas a crença, Roma de trás pra frente, infelizmente é o fim. Para o César, tá sendo acompanhados de Caim. Carniceiros, políticos dissecando o povo. Judas sendo eleito, prometendo um mundo novo. Usando pra iludir meios de comunicação. Muitos não têm o primário, governam a nação. Pedofilia, meu Deus, cuida das nossas crianças, que são aliciadas, ameaçadas. Na infância, padres e velhos lobos, em pele de cordeiro, abusam da inocência, fazendo o bem primeiro. Que medusas atuais não te transformem em pedra, mas usando o corpo e sua vida já era. E pros parceiros que acreditam que o crime é a saída, dão mais valor nos valores do que na própria vida. Só se vive uma vez, não acredite na sorte. Qualquer da ibope pra TV, irmão, com a sua morte. A polícia tá aí e nada faz, esperando o seu vacilo pra poder subir o gás. E a polícia tá aí e nada faz, atiram primeiro pra depois correr atrás. Aí tamo preparado, sempre pro que vier. Porta-voz da favela 288, segue na fé. O tempo vai passando, passa o tempo e gira o mundo. Nascem vidas que são perdidas em um segundo. Só peço ao Senhor, Deus, olha esse lugar e venha preparado quando voltar. O tempo vai passando, passa o tempo e gira o mundo. Nascem vidas que são perdidas em um segundo. Só peço ao Senhor, Deus, olha esse lugar e venha preparado quando voltar. Onde esse mundo vai parar? Com tanta crueldade, tragédia dizimando, acabando com a humanidade. Reencarnações de Hitler, Saddam. Estamos no presente, não espero o amanhã. De paz, felicidade, igualdade racial, miscigenação das raças, diferença social. Enquanto a fome impera, fabricam bombas nuclear, mutilam corpos. Onde esse mundo vai parar? Tá pra acabar, já estou vendo o final. A natureza revoltada, aquecimento global, calamidades, chega de enganação. Descendentes de zumbi fazendo a revolução. E a justiça nunca existiu na perifa. Se for pobre, é causa perdida. Sei que uma pá de gente fala que nós é violento. Infelizmente é o que nós estamos vivendo. Tsunami, os boing dos terroristas, seca, enchente, polícia que aterroriza. Guerra por poder, ganância de querer ter mais petróleo, mais arma, mais eurozóio brilha. A luz do fim do túnel apaga quando eu vejo que o filho do Ike Batista não foi preso e que o mensalão virou piada. Haha, compram camaros e iates no lugar de merenda escolar e deixa nós roubar. É sem chance, tranca, é rolê algemado na Paraty preta e branca. Capitalismo selvagem invade os barracos, trabalhador quer ter TV 3D no quarto e compra em 20 vezes no cartão. Se endivida, o consumismo é cruel, te aprisiona, escraviza. E não deu pra pagar o cartão, o vizinho ligou. Tá na pior, se envolve no crime. Mais um que o diabo arrastou, que quis ser protagonista. Chegar de Honda Civic prata pra impressionar. Em Cambé, no Paquistão, no Capão, no Iraque, Maringá, Sarandi, Paissandu, querendo lugar de destaque. Muitos tentaram, sonharam, não conseguiram. Sonha acaba na pele, com a tropa de choque invadindo é sofrimento. Mas sofrimento ensina também. Se a quadrilha não resgatar, Deus resgata, amém. Da vida nova, irmãozão, restaura o ladrão. Se ele é por nós, esquece quem é contra nós, firmão. Deus é mais, ô glória, Deus é pai, ô glória. É o leão de Judá que eu sirvo, pai da vitória. Vai passando, passa o tempo e gira o mundo. Nascem vidas que são perdidas em um segundo. Só peço ao Senhor, Deus, olha esse lugar e venha preparado